escola só a fim de jogar bola. E eu queria ir tocar guitarra na TV. Aí veio a adolescência e pintou a diferença. Foi difícil de esquecer a garota mais bonita. Também era a mais rica, me fazia de escravo do seu bel prazer. Saí de casa, minha mãe me disse: baby, você vai se arrepender, pois o mundo lá fora num segundo te devora. Dito e feito, mas eu não dei o braço a torcer. Hoje eu vendo o sol. Toco minha vida por um troco qualquer. É o que chamam de destino. Eu não vou lutar com isso. Que seja assim enquanto é. Achava a vida chata, como não devia ser. Os garotos da escola só a fim de jogar bola. E eu queria ir tocar guitarra na TV. Aí veio a adolescência e pintou a diferença. Foi difícil de entender. A garota mais bonita também era a mais rica, me fazia de escravo do seu bel prazer. Quando eu saí de casa, minha mãe me disse: baby, você vai se arrepender, pois o mundo lá fora num segundo te devora. Dito e feito, mas eu não dei o braço a torcer. Hoje eu vendo sonhos, ilusões de romance, te toco minha vida por um troco qualquer. É o que chamam de destino. Eu não vou lutar com isso. Que seja assim enquanto, ou seja assim enquanto, que seja assim enquanto.